Jamais quero desviar meu olhar de ti. Jamais quero me perder do teu caminho. Tu tens meu coração. E toda minha afeição, tu tens meu coração e toda minha afeição. Jamais quero te pensamentos, tu tens meu coração e toda minha afeição, tu tens meu coração e toda minha afeição, e tu és rei. Tu és a minha canção e toda a minha devoção entrego em tuas fortes mãos. Tu és grande. Toda minha afeição.